No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa primeira emissão de hoje da nossa Catedral do Fado. Catedral do Fado, que abre as portas para si e já sabe, tem sempre a passadeira vermelha estendida para que você e os nossos fadistas passem e entrem, sintam o nosso tesouro português. Imagino que por aqui, aliás, imagino não, ao mesmo passar por aqui, grandes fadistas, bonitas vozes, grandes fados. E você que está aí desse lado é quem mais merece ouvi-los, porque, tal como nós, aprecia e ouve o nosso tesouro português. Na nossa Catedral do Fado, damos início hoje às nossas interpretações com Mocita dos Caracóis, na voz de Alfredo Marceneiro. Logo depois, ficamos com Amor Velhinho, na voz de Fernando Farinha. Duas vozes, dois senhores do fado, que passa o tempo que passar e não apaga. Vamos começar assim as nossas interpretações com Alfredo Marceneiro e Fernando Farinha. Fico por aí e espero eu que gostem. Música dos caracóis. Cantaram como heróis a história da nossa vida. Não os roxinóis a cantaram como heróis a história da nossa vida. Nossa idade, os teus encantos destroem irãs atrás da vaidade que a moda lá na cidade não são desses caracóis. Não cresci,

mas é certo, infelizmente. O amor é qual o lume na chama que nos aquece. Amor traído é ciúme que a gente nunca se esquece. Amor traído é ciúme que a gente nunca se esquece. Não vale a pena pensar nem quem por nós nada sente. É muito triste gostar de quem se esquece da gente. É muito triste gostar de quem se esquece da gente. Chegamos mesmo ao fim da nossa Catedral do Fado. Vamos embora por hoje, mas a Catedral do Fado volta amanhã com mais alma portuguesa para ti. Vamos terminar com Minha Mãe, na voz de Adriano Correia de Oliveira. Depois ficamos com Fado das Andorinhas, na voz de Fernando Machado Soares. Dois senhores e o Fado de Coimbra que fecham aqui a nossa Catedral de hoje. Vamos embora e amanhã estamos de volta contigo aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, amanhã ao meio-dia, para mais 30 minutos deste nosso Tesouro Português. Fique bem, tenha o resto de um ótimo sábado, que o fim de semana lhe corra muito bem, que tudo lhe corra pelo melhor. E já sabe, amanhã estamos contigo. Fique bem e até amanhã. Amada, oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada. Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. La da da la da da la la da da la da da la la da da la da da la. Perde é pobrezinho. Quem não tem mãe não tem nada. Quem a perde é pobrezinho. Oh minha mãe, minha amada, onde estás que eu estou sozinho? Larará, larará, lá, larará, larará, lá, larará, larará, lá. Oh, minha mãe, minha amada. meus olhos se aparta dos tempos, não me caires mais, porque os meus olhos se aparta dos tempos, não me caires mais. Silêncio, o silêncio faz um grito.